O fundo do terreno sempre foi marcado por um muro alto de pedras antigas. Era uma estrutura robusta, construída há muitas décadas, cujos blocos irregulares haviam sido unidos por uma argamassa que o tempo escureceu. Ao longo dos anos, a natureza tomou conta daquela barreira. Uma cortina espessa de era descia do topo até o chão, criando uma parede verde e contínua que balançava levemente quando o vento soprava. Tomás conhecia aquele muro desde que chegara ao lugar. Ele se acostumara a olhar para aquela massa de folhas escuras e aceitar que ali era o limite, o ponto final do espaço. Mas naquela manhã, algo na luz do sol revelou um detalhe que antes passara despercebido. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Havia uma depressão sutil na cortina de folhas, uma linha reta, vertical, que não parecia natural. Tomás caminhou devagar sobre a grama úmida de orvalho, aproximando-se do fundo do terreno. O ar estava fresco, carregando o cheiro limpo da manhã. Ele parou diante da parede verde e estendeu a mão. Seus dedos tocaram as folhas frias da era, e ele começou a afastar os ramos grossos. A planta estava entrelaçada de forma densa, formando uma teia resistente. Ele puxou um aglomerado de cipós para o lado, sentindo a resistência das fibras, e o som de folhas secas se quebrando acompanhou o movimento. Por trás daquela camada espessa de vegetação, a ponta de seus dedos encontrou algo duro, liso e frio. Não era pedra, era madeira. Ele usou as duas mãos para abrir um espaço maior na cortina de era. Os caules cederam com um estalo abafado, revelando a superfície de uma porta. Era uma porta de madeira maciça, escura pelo tempo e pela umidade, cravada no meio do muro de pedra. O topo da porta formava um arco suave, acompanhando a estrutura das pedras ao redor. Tomás sentiu uma curiosidade silenciosa crescer dentro de si. Ele continuou a puxar as trepadeiras, arrancando os caules que haviam se enraizado nas frestas da madeira. O cheiro de terra úmida e de seiva esmagada subiu no ar enquanto ele limpava a entrada. No centro da porta havia uma argola de ferro escurecido, coberta por uma fina camada de ferrugem e musgo. Tomás passou a mão sobre o metal. A textura era áspera, marcando o tempo em que estivera exposta ao clima sem nunca ser tocada. Ele segurou a argola. O metal estava frio. Ele puxou a estrutura para cima. Houve um rangido agudo, um som de ferro raspando em ferro, que quebrou o silêncio da manhã. A argola se moveu com dificuldade, mas cedeu. Tomás apoiou a outra mão na superfície de madeira e empurrou. A porta não se moveu. Parecia soldada ao chão pelo acúmulo de terra morta e folhas na base. Ele recuou um passo, olhou para a base da porta e usou a bota para afastar a camada grossa de detritos que se acumulava ali. A terra estava compactada, escura e pesada. Ele raspou a sola da bota várias vezes, criando um pequeno sulco sobre a madeira. Depois, voltou a segurar a argola de ferro, firmou os pés no chão e empurrou com o peso do corpo. A madeira gemeu. Um som grave e longo ecoou pelas pedras. As dobradiças antigas estalaram, liberando pequenos flocos de ferrugem que caíram no chão. A porta cedeu alguns centímetros, empurrando a terra solta à sua frente. Tomás respirou fundo e empurrou novamente. O espaço se abriu o suficiente para que ele pudesse passar. Um sopro de ar frio e parado escapou de dentro, carregando um cheiro profundo de terra adormecida, de folhas caídas há muito tempo e de umidade preservada na sombra. Ele soltou a argola e passou pelo vão aberto. Seus olhos precisaram de alguns instantes para se ajustar à mudança de luz. O que ele viu do outro lado o fez parar em silêncio. Atrás do muro, havia um jardim. Não um espaço vazio, mas um lugar que um dia fora cuidado e que agora estava completamente entregue ao crescimento desordenado da natureza. O chão estava coberto por um tapete espesso de folhas secas e mato alto. Arbustos haviam crescido sem controle, estendendo galhos longos e finos em todas as direções. No centro, grandes árvores estendiam seus braços, formando um teto de folhas que deixava passar apenas feixes estreitos de luz solar. Era um espaço contido por muros altos nos quatro lados, um quadrado secreto que o tempo havia esquecido. O silêncio ali dentro era diferente. Era um silêncio denso, protegido do vento e dos sons distantes. Tomás deu um passo à frente. A grama alta e seca roçou contra suas pernas. Ele olhou para a esquerda, onde um monte de folhagens parecia esconder uma estrutura de pedra, e depois para a direita, onde os galhos secos de uma árvore tocavam o chão. Apesar do abandono, havia uma beleza tranquila na forma como a natureza havia preenchido cada espaço. O lugar não parecia morto, apenas dormido. Ele olhou para suas próprias mãos, ainda sujas da terra e da seiva da era. O ar fresco do jardim escondido tocou seu rosto. Não havia urgência, não havia pressa, mas havia uma clareza imediata em sua mente. Aquele espaço pedia para respirar novamente. Aquele jardim precisava ser descoberto, camada por camada. Ele decidiu que passaria os próximos dias ali. Ele ia limpar, organizar, restaurar o que estava escondido sob o peso do tempo. Ele deu um último olhar ao redor, sentindo a quietude do ambiente, e virou-se para voltar pela porta entreaberta. Ele precisava buscar suas ferramentas. O trabalho iria começar. Tomás retornou ao jardim escondido trazendo um par de luvas grossas de couro, uma tesoura de poda de cabos longos, um facão e um ancinho de metal. Ele passou pela porta de madeira pesada e deixou as ferramentas no chão perto da entrada. O ar dentro do espaço murado começava a aquecer levemente à medida que o sol subia, mas a sombra das grandes árvores ainda mantinha o ambiente fresco e úmido. Ele calçou as luvas, sentindo a rigidez do couro se moldar aos seus dedos. O primeiro passo era abrir espaço para caminhar. O mato alto e os arbustos rebeldes dominavam quase toda a superfície, criando uma barreira visual e física logo nos primeiros metros. Ele pegou a tesoura de poda. A tesoura era pesada, com lâminas afiadas e cabos de madeira polida. Tomás aproximou-se do primeiro grande arbusto que bloqueava a passagem. Seus galhos eram longos, finos e cheios de espinhos pequenos, crescendo em um emaranhado caótico. Ele posicionou a lâmina da tesoura na base de um dos galhos mais grossos e apertou os cabos. O som de um estalo seco e limpo ecoou pelo jardim. O galho caiu, abrindo uma pequena fresta na folhagem. Ele repetiu o movimento. Estalo após estalo, a tesoura cortava a madeira verde e a madeira seca com a mesma precisão. O ritmo do corte se tornou constante. Cortar, puxar o galho solto, jogar para o lado. O cheiro da seiva fresca começou a se espalhar pelo ar. Um aroma verde, astringente e vivo, que contrastava com o cheiro de terra velha e folhas em decomposição. Cada vez que um conjunto de galhos era removido, um pouco mais de luz alcançava o chão escuro. Quando o arbusto principal foi reduzido a uma base manejável, Tomás pegou o facão para lidar com o mato alto. A lâmina cortava o ar com um zumbido suave, atingindo os caules das ervas daninhas perto da raiz. O som era mácio, um farfalhar contínuo de vegetação caindo. Ele avançava lentamente, balançando o braço em um movimento rítmico, da direita para a esquerda. O esforço começou a aquecer seus ombros e braços. Ele sentia o peso do movimento, a resistência das plantas mais grossas e a facilidade com que as folhas mais finas cediam. Atrás dele, uma trinha de terra coberta de detritos começava a se formar. O espaço estava sendo conquistado, passo a passo. Ele parou por um momento, limpou o suor da testa com as costas do braço coberto pela camisa de algodão e olhou para trás. O contraste era evidente. Onde antes havia uma parede impenetrável de mato, agora havia um caminho aberto, ladeado por pilhas de vegetação cortada. O ambiente parecia ter suspirado, ganhando largura e profundidade. Tomás deixou o facão encostado no muro e pegou o ancinho de metal. O chão estava coberto por uma camada de folhas secas que devia ter se acumulado por anos. Eram folhas escuras, úmidas na parte de baixo e quebradiças na superfície. Ele estendeu o braço e puxou o ancinho para sua direção. Os dentes de metal arrastaram a terra com um som áspero e satisfatório. O movimento arrastou uma grande quantidade de folhas mortas, gravetos e restos de raízes, revelando a terra preta e compactada por baixo. Ele puxou o ancinho novamente, criando uma linha limpa no chão. O cheiro da terra exposta subiu imediatamente. Era um cheiro rico, profundo, que lembrava chuva e raízes. Tomás continuou o trabalho, formando pequenos montes de folhas e detritos ao longo das bordas do jardim. O som constante do metal raspando a terra criava uma melodia repetitiva e calmante. Puxar, juntar, avançar. O esforço físico era contínuo, mas não apressado. Ele sentia a textura do solo mudando sob suas botas à medida que a camada fofa de folhas dava lugar à firmeza da terra nua. Em uma das passadas do ancinho, a ferramenta prendeu em algo resistente. Não era uma raiz. O som não foi de madeira cedendo, mas um baque surdo, duro e seco. Tomás parou. Ele puxou o ancinho para trás e olhou para o chão. Sob a fina camada de terra que ainda restava, havia uma borda acinzentada. Ele se ajoelhou, sentindo a umidade do solo passar pelo tecido de sua calça. Com as mãos enluvadas, ele começou a afastar a terra solta ao redor daquela borda. O material era áspero e frio. Ele cavou um pouco mais com os dedos, empurrando as folhas decompostas para os lados. Aos poucos, a forma de uma pedra plana e retangular emergiu da escuridão do solo. Estava perfeitamente nivelada, embora coberta por uma fina camada de musgo escuro. Ele esfregou a superfície da pedra com a palma da mão, revelando a cor cinza clara por baixo da sujeira. Ele olhou para a frente, imaginando a linha que aquela pedra apontava. Com as mãos, ele arranhou a terra alguns centímetros adiante. Seus dedos encontraram outra superfície dura. Ele limpou a área. Outra pedra, idêntica à primeira, separada por um pequeno espaço de terra. Ele havia encontrado um caminho de pedras que cruzava o jardim, completamente engolido pelo tempo e pela vegetação, esperando silenciosamente sob a superfície. Tomás levantou-se lentamente, sacudindo a terra dos joelhos. Ele olhou para a linha invisível que as pedras sugeriam, estendendo-se em direção ao centro do jardim escondido. O trabalho de limpeza havia revelado a primeira estrutura do lugar. Ele pegou o ancinho novamente, mas agora seus movimentos seriam diferentes. Ele não estava apenas limpando o chão. Ele estava desenterrando o caminho que guiaria seus próximos passos. O caminho de pedras se tornou o centro de atenção de Tomás. Para trazê-lo de volta à superfície, o ancinho já não era suficiente. Ele trouxe uma pá pequena de ponta arredondada, uma escova de cerdas duras e um balde com água. O trabalho exigia proximidade com o chão. Ele se ajoelhou no início da trilha, perto da porta de entrada, e começou a investigar a extensão do caminho. A primeira pedra estava clara, mas as seguintes estavam quase totalmente submersas na terra preta e compactada. Tomás cravou a ponta da pá pequena na borda da segunda pedra. A terra estava dura, presa às laterais do bloco cinza por anos de chuva e compressão. Ele forçou a pá para baixo e fez um movimento de alavanca. A terra cedeu em blocos sólidos, soltando-se das bordas da pedra com um som abafado. Ele usou as mãos para retirar os pedaços de terra, empilhando-os ao lado. A seguinte pedra estava afundada, desnivelada em relação às outras. O tempo e a água haviam lavado a base que a sustentava, fazendo-a ceder para um lado. Tomás cravou a pá profundamente sob a pedra e puxou o cabo para trás. A pedra pesada se moveu. Ele a segurou com as duas mãos, sentindo a textura áspera e o peso denso do material, e a levantou do buraco. O fundo revelou uma mistura de areia escura e raízes finas e brancas que se infiltraram no espaço vazio. Ele limpou as raízes com os dedos, puxando os fios frágeis que se rompiam facilmente. Depois, pegou um pouco da terra solta e seca que havia acumulado nas bordas e jogou-o no fundo do buraco, criando uma nova cama. Ele espalhou a terra com a mão, nivelando a superfície. Com cuidado, levantou a pedra novamente e abaixou em seu lugar original. O bloco assentou com um baque sólido. Tomás pressionou o topo da pedra com as duas mãos, aplicando o peso do corpo. Ela não balançou. Estava firme, alinhada com as anteriores. Ele avançou pelo caminho, pedra por pedra. O processo era lento e metódico. Cavar as bordas, soltar a terra endurecida, verificar o nível, levantar as pedras afundadas, preencher a base e recolocar. O som da pá de metal raspando contra a pedra tornou-se a trilha sonora daquela manhã. Era um som agudo, rápido, seguido do som macio da terra sendo removida. O cheiro constante de solo úmido e raízes expostas envolvia Tomás enquanto ele trabalhava. Suas luvas de couro ficaram cobertas por uma camada grossa de lama escura. Em algumas partes do caminho, o musgo havia criado uma crosta verde e espessa sobre as pedras. Era um musgo úmido, quase como um veludo pesado. Nesses momentos, Tomás deixava a pá de lado e pegava a escova de cerdas duras. Ele mergulhava a escova no balde de água. As gotas pingavam no chão quando ele levava a escova até a pedra. Ele esfregava a superfície com força. A água se misturava ao musgo e à terra, criando uma espuma marrom que escorria pelas laterais da pedra. O som da escova raspando a pedra era áspero e rítmico. Esfregar, molhar, esfregar de novo. Aos poucos, a cor verde e marrom dava lugar ao cinza claro e limpo do material original. Tomás usava um pano velho para enxugar o excesso de água e sujeira. A pedra molhada brilhava sob a luz filtrada que caía das árvores, revelando pequenos veios e imperfeições em sua superfície. Era gratificante ver a cor clara emergindo do escuro, bloco após bloco. O caminho fazia uma curva suave no meio do jardim, contornando a base de uma das grandes árvores. Tomás seguiu a curva, desenterrando as pedras que haviam sido quase engolidas pelas raízes grossas que cresciam na superfície. Ele teve o cuidado de não ferir as raízes antigas, apenas limpando o espaço ao redor delas e ajustando as pedras para que convivessem com a madeira escura da árvore. A interação entre a pedra cinza, cortada pelo homem, e a raiz marrom, moldada pelo tempo, criava um desenho natural no chão. Depois de horas de trabalho cuidadoso, ele chegou ao fim da trilha, que terminava perto do muro oposto à entrada. Tomás se levantou devagar, sentindo a rigidez em suas pernas e nas costas. Ele tirou as luvas sujas e as colocou sobre o muro. O ar parecia mais leve agora, aquecido pelo sol que se aproximava do meio-dia. Ele caminhou de volta até o início do caminho, perto da porta de madeira. Virou-se e olhou para o trabalho concluído. Onde antes havia apenas um chão contínuo de folhas podres e terra escura, agora havia uma linha clara e definida. O caminho de pedras cinzentas contrastava fortemente com o solo limpo ao redor. As pedras estavam niveladas, limpas, sólidas. Elas invitavam a caminhar. O sistema do jardim começava a fazer sentido. O caminho guiava o olhar, organizava o espaço e estabelecia uma ordem que havia sido perdida. Tomás pisou na primeira pedra, sentiu a firmeza sobre a bota. O som do seu passo sobre a pedra limpa foi curto e seco. Ele caminhou até o centro do jardim, seguindo a trilha que ele mesmo havia trazido de volta à luz. O chão estava pronto. Agora ele precisava olhar para cima. No centro do jardim, ladeando a curva do caminho de pedras recém-descoberto, erguiam-se duas árvores antigas. Seus troncos eram grossos, cobertos por uma casca enrugada e profunda, marcadas por tons de marrom escuro e cinza. As copas eram imensas, mas estavam sufocadas. Ao longo dos anos de abandono, muitos galhos haviam secado e morrido, mas permaneceram presos à estrutura da árvore. Esses galhos mortos formavam uma teia cinza e quebradiça que bloqueava a luz do sol, impedindo que os raios alcançassem o solo e abafando o crescimento das folhas novas. O ar sob as árvores parecia parado, preso na caijola de madeira seca. Tomás trouxe uma escada de alumínio leve, mas firme, e um serrote de poda com lâmina curva e dentes afiados. Ele pegou uma tesoura de poda menor para os galhos finos. Ele parou sobre a primeira árvore e olhou para cima, estudando a estrutura da copa. Era fácil distinguir a madeira morta da madeira viva. Os galhos secos eram opacos, rígidos, sem a flexibilidade sutil dos galhos que carregavam seiva. Eles cruzavam o espaço de forma desordenada, atriçando uns contra os outros quando uma brisa rara conseguia passar por ali. Ele abriu a escada e firmou os quatro pés de borracha na terra nivelada ao lado do caminho de pedras. Ele balançou a estrutura com as mãos para garantir que estava estável. Satisfeito, colocou o serrote no cinto de ferramentas e começou a subir. Os degraus de alumínio rangiam levemente sob o peso de suas botas. Ao chegar ao meio da escada, ele estava imerso na parte inferior da copa. O cheiro ali era diferente do cheiro do chão. Era um aroma seco, poeirento, com um toque de madeira velha e casca desidratada. Tomás escolheu seu primeiro alvo, um galho grosso, completamente sem casca, que se projetava horizontalmente, fazendo sombra sobre uma grande área do jardim. Ele segurou o galho com a mão esquerda. A textura era áspera e fria. Com a mão direita, sacou o serrote e colocou os dentes curvos na base do galho, perto do tronco principal. Ele puxou o serrote para si mesmo. Os dentes de metal morderam a madeira dura com um som áspero. Ele empurrou a lâmina e puxou novamente. O ritmo se estabeleceu. Zize, zize. O som da serra cortando a madeira seca cortou o silêncio do jardim. Uma fina chuva de serragem amarelada começou a cair, flutuando lentamente no ar parado e cobrindo os ombros da camisa de Tomás. A madeira morta oferecia resistência, mas a lâmina estava afiada. A cada movimento, o sulco ficava mais profundo. A tensão no galho começou a mudar. Tomás sentiu a vibração do corte através da mão que segurava a madeira. Ele diminuiu a velocidade da serra. Com um estalo agudo e repentino, as últimas fibras de madeira se romperam. O galho pesado se soltou. Ele o guiou para que não batesse na escada e o deixou cair. O baque do galho batendo na terra mole levantou uma pequena nuvem de poeira escura no chão. Imediatamente, algo mudou. Com a remoção daquele obstáculo, um feixe direto de luz solar atravessou a copa e atingiu o chão do jardim. Era um pilar de luz dourada, brilhante e quente, iluminando um trecho do caminho de pedras. Tomás olhou para o chão iluminado e sentiu a satisfação do espaço se abrindo. Ele continuou o trabalho. Moveu-se pela escada, alcançando galhos menores com a tesoura de poda. Clec, clec. Os galhos finos e secos caíam rapidamente, chovendo sobre a grama limpa. Quando a área estava limpa, ele descia, movia a escada para outro ponto do tronco, verificava a estabilidade e subia novamente. O processo exigia concentração e força. Seus braços começaram a pesar com o esforço contínuo de serrar acima da linha dos ombros. O suor escorria por seu pescoço, misturando-se à serragem fina que cobria sua pele. Na segunda árvore, o emaranhado era ainda pior. Dois grandes galhos secos haviam se cruzado e travado um no outro, formando um nó de madeira morta. Tomás posicionou a escada com cuidado. Ele precisou serrar o primeiro galho em duas partes para conseguir soltá-lo. O cheiro da serragem enchia o ar, um cheiro quente e madeirado. Quando o nó finalmente foi desfeito e os peços caíram ao chão, uma grande porção da copa se abriu. A mudança no ambiente foi profunda. O teto opressivo de galhos mortos havia desaparecido. Agora o céu azul era visível entre as folhas verdes que restaram. A luz do sol não caía mais em feixes estreitos e tímidos, mas em grandes manchas claras que aqueciam a terra e as pedras. O ar começou a circular livremente. Uma brisa leve passou pelo jardim, e Tomás pôde ouvir o som suave das folhas vivas balançando, um sussurro verde que antes era abafado pela madeira seca. Ele desceu da escada pela última vez e guardou o serrote. O chão ao redor das árvores estava coberto de galhos cortados, serragem e cascas soltas. Ele passou os próximos minutos recolhendo a madeira, quebrando os galhos menores com as mãos e empilhando tudo em um canto do terreno, perto do muro de pedra. Quando o chão voltou a ficar limpo, Tomás parou no caminho de pedras e olhou para as árvores. Elas pareciam mais altas, mais leves. Suas formas naturais haviam sido restauradas. Sem o peso da madeira morta, os galhos vivos pareciam se esticar em direção à luz recém-descoberta. O jardim respirava. A sombra agora era pontilhada de luz e de sombra sobre a terra nua. O ambiente tinha perdido a sensação de confinamento. Estava aberto, limpo e pronto para receber nova vida. Com a luz do sol agora banhando grande parte do jardim, detalhes que antes estavam escondidos nas sombras começaram a se revelar. No canto direito, perto do muro de pedra do fundo, havia um grande monte coberto por uma lona espessa de era e folhas acumuladas. A luz batia diretamente ali, destacando a forma irregular do monte, que não parecia ser apenas um monte de terra. Tomás caminhou devagar sobre a grama úmida de orvalho, aproximando-se do fundo do terreno. O ar estava fresco, carregando o cheiro limpo da manhã. Ele parou diante da parede verde e estendeu a mão. Seus dedos tocaram as folhas frias da era e ele começou a afastar os ramos grossos. A planta estava entrelaçada de forma densa, formando uma teia resistente. Ele puxou um aglomerado de cipós para o lado, sentindo a resistência das fibras, e o som de folhas secas se quebrando acompanhou o movimento. por trás daquela camada espessa de vegetação, a ponta de seus dedos encontrou algo. A bacia, no entanto, estava completamente cheia. Não de água, mas de uma lama preta e espessa, formada pela decomposição de folhas e poeira ao longo de muitos anos. Pequenas ervas daninhas haviam criado raízes naquela lama, transformando a fonte em um vaso esquecido. O cano de metal estava bloqueado por uma crosta dura de calcário e sujeira seca. O silêncio daquele canto do jardim confirmava que a água havia parado de correr há muito tempo. Tomás foi buscar ferramentas menores, uma espátula de metal, uma escova de aço, um balde vazio e um pedaço de arame rígido. Ele se ajoelhou diante da bacia de pedra. O cheiro da lama estagnada era forte, um aroma pesado de pântano e matéria orgânica úmida. Ele pegou a espátula e cravou a ponta na lama grossa. A textura era densa, quase como argila. Ele começou a retirar grandes pedaços de lama negra, jogando dentro do balde vazio. O som molhado e pesado da lama caindo no plástico ecoava suavemente. Ele trabalhou metodicamente, esvaziando a bacia camada por camada. Conforme se aproximava do fundo, a espátula raspava contra a pedra original, produzindo um som agudo e oco. Ele retirou as últimas raízes presas ao fundo, revelando um pequeno ralo de escoamento de metal, completamente entupido por sujeira compactada. Ele usou a ponta da espátula para raspar a crosta sobre o ralo. A sujeira se soltou em flocos secos, revelando os pequenos furos do escoamento. Com a bacia vazia da maior parte da lama, Tomás pegou a escova de aço. Ele esfregou vigorosamente as paredes internas da bacia de pedra. A escova arranhava a superfície com um som ráspido, soltando os restos de musgo seco e terra incrustada. A poeira dura subia no ar. A pedra, antes preta pela sujeira, começou a revelar sua cor natural, um granito cinza claro com pequenos pontos brilhantes que refletiam a luz do sol. Agora, o desafio era o cano de metal no muro. Tomás ficou de pé e examinou a pequena saída. A ponta estava bloqueada por um tampão duro de terra e calcário. Ele pegou o pedaço de arame rígido e inseriu a ponta no buraco do cano. Ele empurrou com cuidado, sentindo a resistência da sujeira acumulada. O arame raspava no interior do metal, com um som fino. Ele girou o arame, forçando-o a perfurar o bloqueio. Pequenos pedaços de terra seca caíram na bacia limpa. Ele empurrou o arame mais fundo, girando e puxando, soltando a crosta interna. De repente, o arame passou direto. A resistência desapareceu. Ele havia rompido o bloqueio principal. Ele puxou o arame para trás. Por alguns segundos, nada aconteceu. O jardim continuou em silêncio. Então, um som úmido veio de dentro do muro. Um gorgulhejo abafado, como se a água estivesse lutando para encontrar seu caminho de volta. Tomás deu um passo para trás e observou. Uma gota escura e espessa de água barrenta pingou do cano de metal e caiu na bacia de pedra. Ploc! O som foi nítido. Depois, outra. Ploc! O ritmo começou a acelerar. As gotas se transformaram em um fio fino de água escura, carregando o resto da terra que estava presa no encanamento. A água barrenta escorreu pelas paredes da bacia e começou a descer pelo ralo recém-desobstruído. Tomás observou a água fluir. O fio fino foi ganhando força. A pressão aumentava lentamente. A cor da água começou a mudar. O marrom escuro foi clareando, tornando-se translúcido, até que, finalmente, um fluxo contínuo de água límpida e transparente começou a jorrar do cano de metal. A água límpida bateu no fundo da bacia de pedra com um som alegre e constante. Aquele som transformou o jardim. O barulho suave da água corrente preencheu o espaço, quebrando o silêncio denso que dominava o lugar. Era um som fresco, contínuo, que trazia uma sensação de movimento e vida ininterrupta. A água enchia a bacia rasa, criando pequenas ondulações na superfície, e depois escorria tranquilamente pelo ralo, desaparecendo no solo. Tomás encostou a mão na bacia. A pedra começava a esfriar com o contato contínuo da água. Ele lavou as mãos, esfregando a terra dos dedos, sentindo a correnteza lavar a sujeira do dia de trabalho. A água escorria por suas mãos e caía de volta na bacia, brilhando sob a luz do sol que passava pelos galhos podados. A fonte estava viva. O coração do jardim havia voltado a bater. O jardim agora tinha luz, caminho e água. As estruturas fundamentais estavam limpas e restauradas. No entanto, as bordas de terra ao longo do caminho de pedras e perto dos muros estavam nuas. A terra escura, revirada pelo ancinho e limpa das folhas mortas, formava canteiros vazios que esperavam por algo novo. Tomás havia preparado o terreno, e agora era o momento de trazer cor e textura de volta àquelas margens. Ele trouxe vários sacos pesados de terra vegetal nova, ricos em compostagem, e uma caixa de madeira cheia de pequenas mudas em vasos de plástico. Eram plantas resistentes, de folhas variadas, algumas com folhagens largas e verdes, outras com pequenos toques de púrpura e prata nas pontas, e algumas que dariam pequenas flores brancas. Ele também trouxe uma pá de mão de metal polido e um regador de zinco. Tomás começou pelo canteiro que margeava o início do caminho de pedras. Ele abriu o primeiro saco de terra nova. O cheiro que subiu foi imediato e reconfortante. Era o aroma de terra fértil, úmida, cheia de nutrientes, muito diferente do cheiro de poeira antiga que dominava o jardim antes. Ele pegou a pá de mão e começou a espalhar a terra nova sobre o solo antigo. A terra escorria da pá com um som macio, cobrindo a superfície com uma camada escura e fofa. Ele misturou a terra nova com a antiga, revolvendo os primeiros centímetros do solo para criar uma cama homogênea. A textura da mistura era perfeita, solta o suficiente para permitir que as raízes crescessem, mas firme o suficiente para segurar a umidade. Ele alisou a superfície com as mãos, sem luvas, sentindo a granulação da terra e a umidade fresca contra sua pele. Em seguida, ele pegou o primeiro vaso da caixa. Era uma planta de folhas densas e arredondadas. Ele apertou levemente as laterais do plástico fino. O plástico estalou baixinho. Ele virou o vaso de cabeça para baixo, apoiando a base da planta com a mão, e puxou o recipiente. O torrão de terra e raízes saiu inteiro. As raízes brancas e finas formavam uma teia apertada ao redor da terra do vaso. Com os polegares, ele massageou suavemente a base do torrão, soltando as raízes delicadamente para que elas soubessem que tinham espaço para crescer. Ele usou a pá para abrir um buraco no canteiro preparado. A terra cedeu facilmente. Ele acomodou a muda no centro do buraco, garantindo que a base da planta estivesse nivelada com o solo ao redor. Com as duas mãos, ele empurrou a terra solta para dentro, preenchendo os espaços vazios ao redor das raízes. Depois, pressionou a terra ao redor do caule com firmeza, usando a palma das mãos. O movimento firmou a planta no lugar, ancorando-a no solo. O contraste visual era imediato. A folhagem verde vibrante se destacava contra a terra negra e o cinza pálido da pedra do caminho logo ao lado. Tomás repetiu o processo. Ele se movia ao longo da borda, ajoelhado, mantendo um ritmo tranquilo e constante. Cavar o buraco, soltar as raízes, posicionar a muda, cobrir com terra, pressionar a terra. Ele alternava as texturas das plantas, criando um desenho orgânico. Uma planta de folhas largas ao lado de uma de folhas finas e selpratas. O jardim começava a ganhar uma nova camada de vida, baixa e próxima ao chão. A cada planta colocada, o canteiro parecia mais preenchido, mais intencional. O trabalho era minucioso e exigia cuidado. Suas mãos estavam completamente cobertas de terra, mas havia uma satisfação tátil em manipular o solo e as plantas. O silêncio do jardim era preenchido apenas pelo som da água corrente na fonte ao fundo, pelo canto distante de um pássaro e pelo farfalhar suave das folhas quando ele as acomodava em seus novos lugares. Quando a última muda foi plantada perto da base do muro, Tomás se levantou e esticou as costas. Os canteiros, antes faixas de terra nua, agora exibiam uma linha contínua de verde fresco. As plantas ainda eram pequenas, mas a promessa de crescimento estava ali. Ele pegou o regador de zinco e caminhou até a fonte de pedra. Mergulhou o regador na bacia, deixando a água limpa preencher o recipiente. O metal ficou pesado e frio em sua mão. Ele voltou para o início do caminho e inclinou o regador sobre a primeira muda. A água fluiu pelo bico perfurado, caindo como uma chuva fina e controlada sobre as folhas e a terra. O som da água batendo na terra fofa era um sussurro confortante. A terra seca absorveu a água instantaneamente, escurecendo ainda mais. As gotas de água ficaram presas nas folhas verdes, brilhando como pequenas lentes sob a luz do sol da tarde. Tomás andou lentamente ao longo do caminho de pedras, regando cada planta com cuidado, garantindo que a terra ao redor das raízes ficasse bem umedecida. O cheiro de terra molhada subiu forte e clino, espalhando-se por todo o ar. Era o cheiro de um ciclo recomeçando. As plantas estavam ancoradas, saciadas e prontas para transformar aquele solo em sua nova casa. O sol começou a descer, mudando a qualidade da luz dentro do jardim. O amarelo brilhante do meio-dia deu lugar a um tom dourado e espesso que entrava em ângulos oblíquos através das folhas das árvores podadas. As sombras se alongaram, desenhando formas suaves sobre o chão e os muros de pedra. O trabalho físico havia terminado. As ferramentas estavam limpas e agrupadas perto da entrada da porta de madeira pesada. Tomás se via em pé, encostado no batente da porta de madeira pesada, olhando para o espaço que havia se revelado diante dele. A transformação era total. O que antes era um emaranhado denso e caótico de abandono, agora era um ambiente que respirava com calma e propósito. O olhar de Tomás viajou pelo jardim, absorvendo as mudanças não apenas com imagens, mas como sensações concretas. O caminho de pedras e cinzas, limpo e nivelado, cortava o espaço com uma linha suave e convidante. As pedras, antes escondidas sob anos de decomposição, agora refletiam a luz dourada do fim de tarde. Tomás deu um passo à frente e começou a caminhar devagar. A sola de suas botas tocava a superfície áspera e sólida da pedra com um som baixo e rítmico. Era um som de estabilidade. Ele sentia a firmeza do chão sob seus pés, uma fundação segura que guiava seus passos em direção ao coração do jardim. Ao caminhar, ele percebeu a mudança na temperatura e no movimento do ar. Antes, o ar ali era estagno, preso pelo teto de galhos mortos e pelo mato alto. Agora, uma brisa leve passava livremente, acariciando seu rosto e movendo as folhas altas das árvores. As copas limpas permitiam que o vento circulasse, criando um sussurro constante e suave na madeira viva. O cheiro de mofo e poeira havia desaparecido completamente. Em seu lugar, o ar carregava o aroma úmido e rico da terra recém-molhada, misturado ao frescor sutil das folhas verdes das novas mudas. Ele olhou para os cantos do caminho. Os canteiros escuros pela umidade da rega recente destacavam o verde vibrante das pequenas plantas. As botas de água ainda brilhavam em algumas folhas, capturando pequenos reflexos da luz do sol. As plantas pareciam acomodadas, como se sempre estivessem ali, absorvendo silenciosamente a força do solo e a luz que agora lhes era permitida. A geometria natural das folhas trazia uma textura macia que contrastava perfeitamente com a dureza das pedras do caminho e dos muros antigos. Chegando ao centro do jardim, sob a sombra das duas grandes árvores, Tomás parou. Ele olhou para cima. O céu, agora tingido de um azul mais profundo e tons de laranja, era visível através da rede de galhos saudáveis. A arquitetura das árvores era majestosa, livre do peso da madeira morta. Elas pareciam pilares vivos, sustentando um teto que protegia, mas não aprisionava. A luz que passava pelas folhas criava padrões de sombra e luz que dançavam lentamente sobre o caminho e a terra, um mosaico em constante e sutil movimento. O som dominante no jardim, no entanto, vinha do fundo. Era a voz contínua e tranquila da água. Tomás seguiu a curva do caminho até a fonte de pedra encostada no muro. A água fluía do cano de metal em um fio constante, límpido e brilhante. O som da água batendo na superfície da bacia de pedra era hipnótico, uma nota rítmica que ancorava o silêncio ao redor. Ele se aproximou da bacia. A pedra molhada havia escurecido, revelando tons profundos de cinza e azul que não eram visíveis quando estava seca. A água na bacia era cristalina, refletindo o céu acima. Tomás estendeu a mão e deixou o fio de água fria correr sobre a palma e os dedos. A temperatura fresca era um alívio agradável. Ele sentiu a pureza do movimento, a energia simples de algo que flui sem interrupção. Aquele espaço murado não era mais um depósito de esquecimento. Era um refúgio. O muro alto de pedras antigas, que antes parecia uma barreira opressiva, agora cumpria o seu papel original: proteger. Ele mantinha o mundo exterior afastado, preservando a paz daquele quadrado de terra. O jardim possuía agora uma harmonia palpável. A solidez das pedras, a fluidez da água, o enraizamento das plantas e o espaço aberto no ar conviviam em equilíbrio perfeito. Tomás retirou a mão da água, sacudiu levemente os dedos e o secou na lateral da calça de trabalho. Ele não sentia pressa de sair. A contemplação do resultado era a verdadeira recompensa de todo o esforço físico. Cada músculo cansado em seu corpo parecia justificado pela beleza silenciosa daquele lugar. O jardim não precisava de mais nada. Ele estava limpo, estruturado e vivo. O resto seria feito pelo tempo e pela natureza. Tomás caminhou de volta pelo caminho de pedras, sentindo a tranquilidade do espaço penetrar em sua própria respiração, enquanto a luz do sol começava a se despedir das copas das árvores. O crepúsculo avançou lentamente, substituindo os tons dourados por uma luz azulada e cria que suavizou todos os contornos do jardim. As sombras deixaram de ser formas definidas no chão e começaram a se misturar entre as árvores e os muros. O verde brilhante das novas folhas escureceu, e a cor das pedras do caminho fundiu-se com a terra ao redor. O jardim estava se preparando para a noite. Tomás caminhou até a entrada onde havia deixado suas ferramentas. Ele pegou o facão, a tesoura, a pá e o regador, organizando-os em um canto próximo ao muro do lado de fora. O peso das ferramentas em suas mãos lembrava o esforço do dia, um peso familiar e satisfatório. O cansaço em seus ombros e pernas era denso, um torpor quente que pedia repouso, mas a mente estava leve, esvaziada de qualquer preocupação. Ele voltou para a soleira da porta de madeira maciça. A argola de ferro escurecido pendia silenciosa. Ele não a puxou para fechar a porta. Em vez disso, deixou a pesada folha de madeira encostada no batente de pedra, mantendo a entrada quase totalmente aberta. O jardim não precisava mais ser um segredo trancado. Tomás encostou o ombro no arco de pedra que formava a entrada. A pedra estava fria contra sua camisa, transferindo a temperatura da noite que começava a se instalar. Ele cruzou os braços e olhou para dentro do espaço escuro. Sem a luz do sol para destacar as cores e as formas, o jardim tornou-se uma experiência de sons e texturas invisíveis. O vento da noite passou pelas copas altas das árvores, criando um farfalhar longo e contínuo, como o som de uma respiração profunda. Era um som vasto, que preenchia o ar acima dele. Abaixo desse som, firme e inabalável, estava a voz da água. O fluxo contínuo caindo na bacia de pedra ecoava pelas paredes do muro, uma canção de Nina líquida e constante que marcava a passagem dos segundos. A umidade do solo recém-molhado começou a subir, trazendo um cheiro noturno de terra fresca e raízes descansando. Era um aroma que falava de permanência e de ciclos silenciosos. A natureza ali dentro começava seu trabalho invisível de absorver a água, firmar as raízes e crescer no escuro. Tomás fechou os olhos por um momento, apenas escutando. A batida da água, o vento nas folhas, a solidez do muro de pedra às suas costas. O equilíbrio estava restaurado. Ele sentiu o ritmo de sua própria respiração se alinhar com o ritmo calmo do ambiente. Não havia mais nada a ser cortado, movido ou plantado. O espaço estava inteiro novamente. Ele abriu os olhos, deu um último olhar para o caminho de pedras que desaparecia nas sombras serenas e deixou o jardim escondido entregue ao abraço tranquilo da noite.